sanguinário. Não tem adversário. Com meu punho eu acabo. Sou Akuma, Akuma, Akuma, Akuma. Demônio ou Akuma, me chame como quiser. Sou o seu pesadelo, enfrento o que vier. Não quis o equilíbrio entre luz e escuridão. Eu me deixei tomar pela minha ambição. Pago qualquer preço em busca do poder total. Fui longe pra alcançar todo o meu potencial. Pouco importa se de todos eu tive que me afastar. Meu mestre e meu irmão, eles não podem me parar. Na busca de poder com os pergaminhos proibidos, Satsui no Hadou, eu escolhi esse caminho. Minha desobediência projetou o meu destino. Fui expulso por meu líder, como aluno fui banido. Só pode haver um mestre, Duan Satsuken. O título é meu, tente vencer o meu Hadouken. Me tornei uma lenda com a minha obsessão. Tenho punho assassino, punho da destruição. O guerreiro lendário, com poder sanguinário. Não tem adversário, com meu punho eu acabo. Sou Akuma, Akuma, Akuma, Akuma. O guerreiro lendário, com poder sanguinário. Não tem adversário, com meu punho eu acabo. Sou Akuma, Akuma, Akuma, Akuma. Após 2 anos afastado como um lobo solitário, treinando o tempo todo, tive o corpo transformado. Preparado, convicção inabalável. Com esforço alcancei um poder incomparável. A natureza me ofereceu tudo que eu preciso. Eu permaneço vivo contra qualquer inimigo. Invencível na batalha, um guerreiro sombrio. Pra chegar onde cheguei, ninguém nunca resistiu. O Dark Hadou foi a força que eu ganhei. Enquanto não dominei, eu nunca descansei. Pra aguentar esse poder, eu tive que ficar mais forte. Tornaria uma lenda ou seria minha morte. Voltei contra meu mestre e dei minha resposta. Glória imortal que eu carrego em minhas costas. No fim da nossa luta estou de pé, não adianta. O seu corpo está no chão quando a tela fica branca. O guerreiro lendário com poder sanguinário. Não tem adversário, com meu punho eu acabo. Sou Akuma, Akuma, Akuma, Akuma. O guerreiro lendário, com poder sanguinário. Não tem adversário, com meu punho eu acabo. Sou Akuma, Akuma, Akuma, Akuma. Yeah, assim como o Akuma, eu enfrento o que for. Não tenho medo da batalha. Yeah, seja um bom entendedor. Voltei contra meu mestre e dei minha resposta. Glória imortal que eu carrego em minhas costas. No fim da nossa luta estou de pé, não adianta. O seu corpo está no chão quando a tela fica branca. O guerreiro lendário com poder sanguinário. Não tem adversário, com meu punho eu acabo. Sou Akuma, Akuma, Akuma, Akuma. O guerreiro lendário com poder sanguinário. Não tem adversário, com meu punho eu acabo. Sou Akuma, Akuma, Akuma, Akuma, Akuma.